De repente, você sente uma vontade danada de ouvir alguém. No rádio de pilha, da mesa da sala, magia que fala, caixa de segredos, sem truques e sem medos. Escola da vida do rádio, falando verdade. Rádio Escola, falando de tudo, inclusive da bola. É o ritmo novo na boca do povo. Falando com classe a todas as classes. ZYK 216, Rádio Cachoeira do Sul, a escola do rádio. Rádio Cachoeira, a escola do rádio. Atenção, as lojas Becker informam, as ofertas de aniversário vão continuar. Agora, você tem até o dia 11 de julho para aproveitar. Vou repetir, até o dia 11 de julho. Serra Mármore, de 359 por 299 à vista. Torneira elétrica, só 99 à vista. Vem comprar barato, vem pra Becker. A partir de agora, no ar, Paisagens Brasileiras, as músicas mais tocadas durante a semana. Paisagens Brasileiras, apresentação, Natalício Moraes. Alô, amigos, boa tarde. Está começando no seu rádio mais um programa Paisagens Brasileiras, deste sábado 2 de julho, a hora 16 horas agora, com 56 minutos e a temperatura 23 graus. Alô, amigos, muito bom dia mesmo. Estamos aqui, conforme prometemos, para a apresentação de um programa especial aqui pela Rádio Cachoeira, relembrando os grandes momentos do Teixeirinha, quando esteve aqui em 1985, no show da Fena Rosa, em homenagem à Rádio Cachoeira e aos cachoeirenses em geral. Teixeirinha veio aqui com a sua nova sanfoneira, fez um show maravilhoso, muita gente lá no show, e nós gravamos, né? Temos esse material arquivado com o Rogério, né? Agora nos ajudando aqui o Valdeci na montagem deste programa. Tenho certeza que os senhores e as senhoras vão gostar muito. Um abraço a todos os amigos da Cachoeira. Thank you. Quem sabe a gente se encontra pelas esquinas. Ah, o nosso engenheiro de som, o companheiro Ronald, na tarde de hoje. Um abraço para quem está se ligando agora na tarde musical da Cachoeira. Abrindo a parte musical do Duque Dalvan, Os Cachaceiros. Alô, galera! Vamos cantar fundo do Duque Dalvan! Tchau, tchau, tchau, amor! Com esta música bonita, vai ficando as nossas despedidas. Nós voltaremos aqui sábado que vem no mesmo horário. E na segunda-feira, das 13 às 14 horas, no programa Mensageiro Rural. Um bom fim de semana, um abraço e até lá! 14 horas e 25 minutos, temos aqui nesse dia 2 de julho de 2006, chegando mais uma vez na esquina da comunicação, aqui na Rádio, Rádio Cachoeira, para trazer um abraço, um carinho. De repente, você sente uma vontade danada de ouvir alguém. No rádio de pilha, da mesa da sala, magia que fala. Caixa de segredos, sem truques e sem medos. Escola da vida do rádio, falando verdade. Rádio Escola, falando de tudo, inclusive da bola. É o ritmo novo na boca do povo. Falando com classe a todas as classes. ZYK 216, Rádio Cachoeira do Sul, a escola do rádio.